besteira volta pra mim. É muito bom quando a gente ama e é correspondido por esse amor. A gente sente uma alegria desvairada, sobe e desce das paredes, muda de cor. Se tudo é lindo, é maravilhoso. O que o amor constrói, ninguém consegue destruir. Fazer valer o nosso canto, a liberdade, exalar todo esse amor que vem de ti. Tem dó de mim. Deixa de besteira, volta pra mim. É muito bom quando a gente ama e é correspondido por esse amor. A gente sente uma alegria desvairada, sobe e desce das paredes, muda de cor. Se tudo é lindo, é maravilhoso. O que o amor constrói, ninguém consegue destruir. Fazer valer o nosso canto, a liberdade exalar.